seguem, percebe o peso, o tempo faz tudo ficar leve. Amores de anos se tornam breves, a vida são 30 séculos em greve. Preto em febre, um corpo em cólera, frio na barriga, cólica. Eu vi Sansão chorar quando seus cabelos da lila foi costurar. Uma lágrima custa seu arrependimento, lê a tristeza em minhas lágrimas, pagamento. O ódio morde, se demonstra medo, férias em praias gregas, ela te morde, se demonstra medo. Somos abelhas astronautas nessa lua de mel, hoje ninguém dorme cedo. A noite é negra como desses gregos, dedo no grelo, estátuas guardam meus segredos. Eu faço parte da noite, eu faço parte da noite, da noite. Eu faço parte da noite, eu faço parte da noite, da noite. Eu faço parte, eu faço parte, eu faço parte da noite, da noite. Eu faço parte, eu faço parte, eu faço parte da noite, da noite. Era do sintético, vocês consomem drogas no fone. Gênio com problemas com álcool, eu sou Nina Simone. Negão de tirar o chapéu, quem fala o Falcione. Somos a África, corpos com fome. Ela grita, me come, goza e grita, tome. Meta homem, mas não se emocione. Mas não se emocione. Desde o começo é o mundo contra nós, por isso todo ano jura apocalipse. A lua quer ser preta, preta, se pinta no eclipse. Desde o começo é o mundo contra nós, por isso todo ano jura apocalipse. A lua quer ser preta, preta, se pinta no eclipse. Eu faço parte da noite, da noite. Eu faço parte da noite, da noite. Eu faço parte da noite, da noite. Eu faço parte da noite, da noite. Eu faço parte, eu faço parte, eu faço parte da noite, da noite. Eu faço parte, eu faço parte, eu faço parte da noite.